Boa noite a todos. É uma grande responsabilidade estar aqui, mas eu creio que Deus... Quantos aqui acreditam que Deus tem algo muito grande para você? Você acredita nisso? Então erga a tua mão assim, quero ver quantos acreditam. Amém. Antes de eu entrar na palavra, eu queria só me apresentar um pouquinho mais. Meu nome é Anderson Brunel. Eu sou natural do Rio Branco do Sul, uma cidade vizinha daqui, nossa. E até então, eu, para fazer o que eu estou fazendo hoje, respondendo o chamado de Deus para a minha vida hoje, Deus ele teve que fazer algo tremendo na minha vida. Deus ele me tirou de vício, de drogas, onde eu estava internado na cocaína, na maconha. Eu estava ali achando que a vida que até então eu estava vivendo era certa para mim. Só que no fundo, eu tinha no meu coração que eu não tinha nascido para aquilo ali. E eu sempre me questionei, Deus, né, eu cresci num lar cristão, católico, e todas as vezes que eu ia à missa, que eu olhava Jesus pregado na cruz, eu pensava assim, será que isso é real mesmo? Será que isso existe? Será que tudo isso aconteceu? Será que eu nasci para morrer na droga, para estar na forma como eu estou hoje? E um dia, num determinado momento, num local certo, Deus chegou para mim e falou, não, eu tenho algo tremendo para você. E isso não foi alguém que chegou e falou para mim. Eu escutei, assim como você está me ouvindo hoje, porque isso é possível, é uma condição nossa hoje, de ouvir a voz de Deus. Eu ouvi Deus falando comigo, tome iniciativa que o resto eu vou fazer por você. Eu pensei, meu Deus, que baseado esse que eu estou fumando, é muito madeira. Porque eu comecei a ouvir coisas que até então eu achei que era de mim mesmo, mas não, eu acreditei que Deus tinha algo para mim. E hoje, graças a Deus, já fazem 14 anos que eu estou no Evangelho, que eu respondi o chamado de Deus para a minha vida. Fiquei um determinado momento parado ministerialmente, porque eu entendo que para você saltar, o quanto mais alto, para você pegar e pular mais alto, quanto mais baixo você for, para você se impulsionar, mais alto você vai. Você crê nisso? Então, existem momentos na tua vida em que Deus vai fazer você parar. E esse momento é onde Ele quer forjar você para levar você a um lugar mais alto. Então, desde a partir do momento que eu respondi o chamado de Deus, estar aqui junto com vocês, congregando aqui junto com o corpo, comunidade Gólgota, Deus ele tem falado algo no meu coração e todas as mensagens do Pipe, e todas as vezes que eu venho no culto, eu creio que Deus ele quer fazer algo tremendo aqui entre nós. Então, todas as vezes que o Pipe ele fala assim... nós vamos sair daqui, vamos para um lugar maior. Eu não sei no teu coração, mas no meu eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito nisso. Só que existe uma grande condição para Deus fazer isso. E essa condição, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas hoje que Deus colocou no meu coração, para que você entenda a condição que Deus tem para levar nós num lugar maior e trazer pessoas que muitas vezes você tem orado. Quantos aqui tem amigos, assim como eu, que estão nas drogas, que estão morrendo aí no vício? Quantos aqui tem? Ou tem algum parente, algum irmão, alguém? Você tem? Então, eu tenho também. E o meu maior desejo é ver essas pessoas aqui. Independente se for aqui ou for em outra denominação, mas servindo a Cristo, da mesma forma que eu e você nós servimos hoje. Só que para que isso aconteça, eu creio que Deus ele quer fazer algo na tua vida que está aqui. Se você está aqui hoje, porque você é escolhido para estar aqui. Você poderia estar em qualquer lugar hoje. Você não crê nisso? Eu creio que eu poderia estar em qualquer lugar hoje. Eu estou com 34 anos hoje. Eu parei de usar drogas com 20 anos. E eu creio que se eu não tivesse respondido o chamado de Deus para a minha vida, hoje eu não ia estar aqui. Tenho certeza. Eu cheirava cocaína, eu fiquei 3 anos só injetando cocaína todos os dias na minha veia, no meu braço, me machucando. Então, eu sei que eu não ia estar aqui, mas eu só estou aqui hoje, porque um dia eu acreditei que Deus ele tinha algo para fazer na minha vida, através da minha vida. E eu não sou mais que você, querido. Acredite nisso. Talvez de formação escolar ou qualquer outra coisa, existam pessoas que muito mais qualificadas do que eu. Agora, a única diferença minha e tua é que eu cheguei para Deus e falei, Deus, se o Senhor me tirou das drogas, eu sentado numa igreja não vou ficar, porque eu creio que o Senhor tem algo tremendo para mim. Então, eu gostaria de compartilhar nesse momento com vocês, para você que trouxe Bíblia. Queria trazer rapidamente um princípio para você agora, antes de começar a palavra. Tudo que você compra hoje, desde um celular até um carro, né, aquele que não tem carro, você precisa acreditar que você vai comprar um carro, Porque eu estava na droga, eu achava que não ia ter nada. E hoje eu tenho um carro, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho duas filhas lindas, porque Deus quis assim. Então, tudo que você compra, vem um manual, não vem? Vem ou não vem? E esse manual, nada mais é para ensinar você a mexer com o produto que você adquiriu. Nada mais é capacitar você a não extraviar e não estragar o produto que você adquiriu, para você ter um bom uso daquilo que até então você adquiriu. E eu parto do princípio seguinte, que Deus, ele sabe muito bem disso, deste princípio. E ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e dá algo para ele também, um manual. E esse manual está aqui, ó, na minha frente e na tua frente, a Bíblia. Aquele dia, não lembro se foi a Rose, quem que passou aquele vídeo da, acho que, da China, das mulheres recebendo a Bíblia. Eu não sei para você, mas para mim foi impactante ver aquilo lá. Porque eu não vou mentir para você, eu tenho mais de 7 versões de Bíblia na minha casa. Então você, eu creio que todos que estão aqui têm uma Bíblia. E aí nós vemos uma mensagem como aquela, a pessoa pegando a Bíblia e chorando, emocionada por ter ganhado uma Bíblia. Sabe o que aquilo ali expressa para mim? A tamanha importância daquela pessoa saber aonde ela encontrar a vida e ela não mais errar na vida dela. Então eu queria incentivar você, meu querido, se você ainda não tem uma Bíblia, adquira. Adquira, se você não tiver, quiser me procurar no final, eu tenho, eu dou uma minha para você. E não vou, vou além, eu dou até essa aqui, se você quiser, porque eu sei que isso aqui tem valor. E eu só estou onde estou hoje, por causa daqui, ó, tudo que está escrito aqui. Então o que eu quero compartilhar e falar com vocês nessa noite, nada mais é do que está escrito aqui. Então se em algum momento você me achar chato por ler muito texto bíblico, você não liga, porque eu quero falar o que de fato muda você. João 10:10, a palavra de Deus fala o seguinte, Jesus incentivando o povo e levando o povo a entender que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então se você quer conhecer de Jesus, se você quer conhecer do Espírito Santo, quer conhecer o que Deus tem para você, está aqui, meu querido. Não é simplesmente nos livros de vários e vários autores que tem aí, ajuda você muito, né? Não vou menosprezar isso, mas o segredo está aqui. Então, se você não tem esse hábito, se você não tem esse anseio no teu coração de abrir a Bíblia dia a dia e ler, eu quero incentivar você em nome de Jesus hoje. Faça isso, que você vai ter certeza, você vai ver Deus agindo na tua vida. A hora que a Giovana estava orando ali em cima, Deus testificou no meu coração que o que eu vou falar, de fato, vem dele. Eu expus no papel aqui porque talvez muitos passem, seja como eu, quem gosta de falar muito, o papel nos ajuda a limitar a nossa fala. Então eu coloquei no papel aqui para mim tentar falar aquilo que Deus compartilhou no meu coração, que está aqui, eu creio que está aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim, se você tem, está com a tua Bíblia aí, Romanos 12, versículo 2 fala assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós vemos aqui Paulo trazendo um ensinamento aos romanos, e ele traz o seguinte, meu querido, Deus tem algo agradável, perfeito e bom para você. Só que para você receber isso, aqui nós vemos uma promessa. Só que essa promessa, nós temos uma condição nessa promessa. Para você viver o que está aqui escrito, você precisa passar por uma mudança de pensamento. Essa palavra aqui, que está escrito aqui, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No grego original, está falando uma palavra conhecida, porque tem uma banda de metal muito conhecida e muito boa, que se chama metanoia. Então, essa palavra metanoia, na verdade, eu e você precisamos entender o seguinte, que para mim receber o que Deus tem para mim receber aquilo que até então eu creio que está escrito aqui, eu não posso receber o que Deus tem para mim sem que haja uma mudança na forma de eu pensar, na forma com que eu olhe para as coisas de Deus e acredite nisso. E nessa noite, meu querido, eu levo como sério para mim, porque eu creio que os 14 anos em que eu vivi no Evangelho e que muitas vezes eu pensei em desistir, eu só não desisti porque eu entendi esse princípio. A palavra de Deus fala, em 2 Coríntios 4, versículo 4, fala que Satanás, o maior objetivo dele é cegar o nosso entendimento. Aí eu me questiono, assim como eu questiono você, por que ele não vem cegar ou segurar, amarrar os meus braços, as minhas pernas, ou calar a minha boca, mas sim ele vem tampar os meus ouvidos, para que eu não compreenda e não entenda aquilo que Deus tem para mim. Porque a palavra fala em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, fala que aquilo que o homem pensa em sua alma, assim ele se torna. Então, se você pensar que você vai ser um derrotado, meu querido, infelizmente, falar, você vai ser um derrotado mesmo. Agora, se você falar que você vai ser um vitorioso, ou vai ao contrário de tudo aquilo que muitas vezes você ouviu do teu pai, da tua mãe, assim como eu ouvi muitas vezes, se você acreditar em algumas verdades que até então são artimanhas de Satanás para cegar o entendimento e não permitir que você entenda o que Deus tem para você, infelizmente você vai se tornar essa pessoa. Mas em nome de Jesus, eu creio que Deus ele tem algo para fazer na tua vida. Você crê nisso? Crê nisso mesmo? Abaixa sua cabeça um pouco, por gentileza. Deus, eu quero, ainda na tua presença, Deus, glorificar o teu santo nome, honrar e bendizer o teu santo nome. Deus, não há motivo de nós sairmos de nossos lares, nossas casas, e vir até aqui, Deus, se não for para honrar e glorificar o teu santo nome. Não há motivo, Deus, para estarmos aqui, se não for para aprender mais de ti, Espírito Santo. Entender aquilo que o Senhor está aqui para nos revelar. Jesus já declarou sobre nós que o Senhor viria e estaria no nosso meio todos os dias para nos ensinar todas as coisas e nos revelar tudo aquilo que já foi dito. Deus, eu creio que aquilo que vou falar nesta noite, Deus, não é nada novo aos corações, Deus, a cada coração aqui. Mas eu creio, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E nós te agradecemos nessa noite para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Para você que gosta de anotar, ou anotar um título, assim como eu, gosta de dar título para aquilo que eu vou falar, o tema dessa mensagem hoje é Não Alimenta Satanás. Trash metal, né? Metalzão puro esse título. E a palavra de Deus fala assim, você não precisa abrir. Eu já coloquei tudo no papel aqui para mim não demorar muito. Lucas 11, do capítulo, Lucas 11, no versículo 35, diz assim: Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Em Efésios, Paulo tem o mesmo raciocínio e ele fala o seguinte, em 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Portanto, não podemos mais tolerar trevas em nossa vida. Não toleramos mais o mundo nem o pecado. Por isso é que Jesus pede que façamos um autoexame. Então, quando Jesus vem e traz esse entendimento aqui, eu e você, nós precisamos reparar, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se ele traz esse princípio, é porque ele sabe que há esta possibilidade de você estar aqui na igreja, de você ter aceitado a Jesus, de você ser batizado com o Espírito Santo, habita em você, de você ter uma vida com ele, mas há uma possibilidade de trevas habitar no teu coração ainda. De trevas habitar ainda na sua vida. Quantos assim como eu, já se questionaram de anos após anos que passam na sua vida cristã e muitas coisas não mudam na tua vida. Aí você vê aquele irmãozinho abençoado que chega na igreja ontem, ele se dedica, ele se entrega, ele ora, ele jejua, ele busca a Deus, de repente está lá, Deus usando a vida dele. E muitas vezes aquilo causa uma indignação, mas Deus, por que não comigo? Deus, por que não eu? Por que eu perdi essa oportunidade de falar do teu amor para alguém, ou para aquela pessoa, para aquela outra, por que não eu? Essa semana eu fui visitar uma casa de operação de um amigo meu. E aí, aquilo me confrontou muito. Me confrontou muito porque a gente julga, às vezes, que a pessoa não tem tanto entendimento, tanto conhecimento, tanto temor como a gente tem em Deus. Mas muitas vezes nós não fazemos nada. Em vista de muitas outras pessoas que têm feito muitas coisas aí na terra, no mundo, deixado Deus usar a vida delas. Então eu creio nessa noite, em nome de Jesus, que Deus ele vai permitir com que os teus olhos se abram. O meu desejo é esse, que os teus olhos se abram e você entenda algo a mais, que isso fale ao teu espírito a ponto de, dia após dia, você deixe Deus usar a tua vida. Se Jesus pede que façamos um autoexame, significa que é possível uma pessoa ser salva e de repente começar a ser vulnerável, começar a ser ofuscada pelas trevas. Todas as áreas da nossa vida devem ser submetidas a Deus. Porque se existe alguma área fraca, a brecha para o inimigo instalar fortalezas na nossa vida, como diz Paulo em Coríntios. 2 Coríntios 10, do 3, versículo 3 e 4, fala assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Enquanto não submetemos a Deus a área que é vulnerável na nossa vida, o diabo continua a nos dominar com as suas fortalezas. Então Paulo, ele entendia muito bem isso. Paulo entendia muito bem isso, a ponto que ele traz essa instrução para a igreja, tanto de Corinto, de Romano, de Éfeso. Ele traz esse entendimento. Você vê que a linhagem de Paulo, ela é muito clara em relação a você entender que a maior luta está na tua mente, que existe um inimigo, e esse inimigo quer roubar aquilo que Deus tem para você. E ele também ensina de um modo muito prático o que eu e você nós devemos fazer no nosso dia a dia. Então nós vemos aqui, né, em Efésios, que o diabo está furioso comigo e com você. E a nossa luta não é contra a carne. Quantos aqui sabem disso? Efésios 6, versículo 10. Você já leu isso? Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principado, potestades e tudo mais. Eu não sei você, mas eu me converti após ter visto em um momento uma roda de drogadição e orgia e tudo mais, uma moça possessa. E olha que eu vi aquela moça possessa falando daquele jeito, tipo a menininha do exorcista lá com a cara extremamente transformada. Não sei você se já viu isso, mas eu na hora, com todo o meu tamanhão, pensei, estou por fora disso, vou vazar daqui. E vou falar para você, nós estávamos em 10 homens dentro da casa, os 10 não conseguiram segurar ela. Uma outra mulher conseguiu, porque hoje, com o entendimento que eu tenho, ela tinha um demônio mais forte do que aquele outro que estava manifesto na outra guria dela. Ela conseguiu segurar. Mas aquilo ali, no meu coração, veio logo assim, vou para a igreja. Aí eu comecei de missa a missa, sábado a sábado, e missa, e hóstia, e tudo que tinha direito ali, eu queria buscar Deus. Eu estava ciente que eu tinha que sair daquela vida. Então ali eu tive um contato sobrenatural com Deus. Eu pude ver que ali já mesmo no meio da droga, Deus, ele é espiritual. O mundo é espiritual. E eu parto do princípio, não sei se você crê nisso, mas eu creio que tudo que acontece no mundo natural é porque já agiu no espiritual. Então o espiritual se moveu para que acontecesse no natural. Então muitas vezes você não vê nada acontecer na tua vida. Você está dia após dia andando e lutando, tentando levar uma vida com Deus, mas você não vê algo acontecer na tua vida, é porque o espiritual está trancado. Mas por que isso? Porque eu e você não entendemos isso, que nossa luta não é contra a carne. Então quando alguém chega e ofende você, que te dá aquela vontadão assim de fazer tipo Anderson Silva, não quebrar a canela, mas ir no cara, quando te dá essa vontade, meu querido, você precisa discernir que isso é carne. Então você está lutando ali, tentando resolver de uma forma carnal. Agora, se você para em Deus, o Espírito Santo, ele é tão sábio que ele vem e mostra para você. Não, se ligue, fique quietinho, porque a tua luta não é contra ele. Existe algo por trás dele que está impulsionando ele a ter tal atitude para te infernizar. Para fazer com que você perca a bênção. Então eu e você precisamos entender isso. Ter no nosso coração que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra demônios, contra várias outras coisas que eu vou falar aqui já. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que eu gosto desse texto, que muitas vezes nós esquecemos, que todas as pessoas que ela tendem a ter uma inclinação para as coisas espirituais e de querer enxergar demônio em tudo. Então nós vemos aqui nesse texto aqui uma coisa muito nobre, muito importante para mim e para você. Ele fala o seguinte: existe o diabo e existe o mal, porém Deus existe. E ele fala aqui o seguinte, ele não fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, resistir o mal e depois sujeitai-vos a Deus. Pelo contrário, ele coloca em primeiro lugar aqui, se sujeite a Deus. Sujeite a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meu querido, eu e você precisamos entender que existem áreas nas nossas vidas que eu e você nós temos que chegar diante de Deus e colocar diante dele, sujeitar tais áreas diante de Deus para que o diabo ele não tenha legalidade para tocar em você. Para que o diabo não tenha legalidade em vir e roubar aquilo que Deus já declarou em Cristo Jesus. Paulo ele trabalha isso em Efésios, que toda sorte de bênção, tudo aquilo que você precisa na região, ou seja, aqui na terra, ele já deu para você aonde? Nas regiões celestiais. E o mais interessante é que Paulo fala o seguinte: eu e você, andando inclinado para o pecado e para o mal, nós nascemos, né? Veja lá, um teatrinho, só para ajudar vocês, é que eu fui jucumeiro, eu gosto de teatro, tá? Então, tá lá, eu nasço, aí Deus tá lá, e o mundo, as coisas do mundo tá para cá. Então, o que que acontece? Eu começo a me desenvolver, a crescer, adolescente, pré-adolescente, e assim vai, jovem, a minha tendência é só ir para cá. Eu nunca vou para lá, porque essa é a natureza do pecado. Essa é a natureza nossa, eu não vou para lá. A tendência minha é para cá. Aí quando Paulo fala que eu preciso mudar a forma de pensar, que ele fala na palavra metanoia, e trazendo numa condição evangeliquez, nossa, é a mesma coisa que se converter. Então ele fala assim: você precisa mudar a tua forma de pensar. E para isso você precisa mudar o sentido. Aí o que que acontece? Deus vem e revela para mim o que é verdadeiro e eu viro. Aí, de repente, eu olho Deus e olho tudo que Deus tem para mim lá. Falo: é verdade mesmo, está ali. Não acredito que tanto tempo andei e estava ali. E aí você vai para a igreja, você recebe, você entende, pastor prega, que nem nós temos, eu não sei você, mas eu estou maravilhado. Cada pregação do Pipe, que para mim é um alimento para mim. Eu fico a semana inteira pensando no que ele fala aqui. Só que se isso aqui, o que ele falar, ou o que qualquer outro falar, ser simplesmente palavra, que durante a semana você perca isso, não adiantou nada. Me perdoe falar, não fique bravo comigo. Mas não adiantou nada para a tua vida. Então isso aqui, ele só tem poder, isso que eu estou falando, que outros vierem aqui pregar, a partir do momento que você deixar o Espírito conduzir você e mudar você de sentido. Fazer você ir no sentido para lá. Aí o que que acontece? Você vai dizer para mim: é verdade. Aí você começa a andar em rumo àquilo. Aí, de repente, todos os problemas que até então levavam você para lá, começam a vir de frente com você. Aí chega um determinado na vida cristã que fala assim: meu Deus, mas quando eu era do mundo, não vinha essas coisas para mim. Você não tem esse sentimento? Ah, quando eu estava vivendo na carne, ou vivendo em tal coisa, eu não tinha esse problema. Mas a partir do momento que você virou para lá e você começou a se deparar com tais problemas que até então fazem parte de você, você tem um grande desafio em Deus. Cada dia passar por esses obstáculos, isso é chegar mais perto de Deus, mais perto de Deus. Você não crê nisso? Eu levo a vida cristã assim. Eu creio que Deus tem algo para mim. E a cada dia que acontece um obstáculo, que chega um desafio para mim, a tendência desses problemas é fazer com que eu vire para cá de novo. Aí nós usamos outra palavra no linguajar cristão: ah, o fulano desviou, é desviado da fé. Né? Quantas vezes falou isso? Eu falei, eu tenho um monte de amigo desviado. Né? Então, na verdade, não é que ele desviou. Muitas vezes você pega ele, porque a maior condenação de um desviado lá fora é fazer ele voltar para o caminho de novo. Mas sabe qual que é a maior mentira do diabo? É fazer com que ele ache que ele voltou por ele ter caído, ele voltou lá atrás de novo. E aí ele olha assim, que ele vai para a igreja, ele olha todos aqueles obstáculos de novo, fala: mas meu Deus do céu, veja, faz 3 anos que eu estava lá na fé, ou 10 anos, 20 anos, agora vou ter que começar tudo de novo. Essa é a maior artimanha do diabo na cabeça de um desviado. Então, meu querido, deixe Deus usar você. Eu digo, se for conversar com ele, fale para ele: meu querido, você não precisa voltar lá, basta só você virar de novo, porque o caminho da bênção está aqui, o caminho da cruz, o caminho de Jesus já foi estabelecido. Eu não tenho que voltar lá atrás de novo. Claro que existem as consequências do ato do pecado de cada um, mas ele já levou na cruz do Calvário, ele já levou. Isaías 53 fala sobre isso, foi levado lá. Então, o pecado que você fez, o que você vai cometer, ele já levou. A única coisa que você tem que olhar para aquilo e falar: não, beleza. Ah, eu caí. Vou começar a virar para cá. Não, Deus, me perdoe, Jesus. Perdoe, porque de fato eu errei. Você automaticamente se vira para cá de novo e você continua caminhando. Você continua caminhando em rumo a isso. Agora, veja bem. Eu gostaria que 2 pessoas com Bíblia. Quem está com Bíblia? Então, abra para mim, faz favor, anda lá em Gênesis 3, versículo 14. Outro? Pode ser você mesmo? Gênesis 3, versículo 17 a 19. Veja bem aqui, só para que você entenda algo tremendo da parte de Deus. Veja aqui. Ora, o diabo, com seus ataques, só foge ou deixa de ter qualquer possibilidade de prevalecer de quem identifica as áreas frágeis da sua vida e as submete a Deus. Nós precisamos aprender com quem lutamos diariamente. Quem é o nosso maior inimigo? Se eu perguntar aqui para vocês, alguém tem ousadia, menos o Vandão, porque eu já preguei para ele ontem? Gente, qual o teu maior inimigo? Alguém mais? É você, ou Satanás, ou quem? Ou o cara da escola lá, ou do trabalho, ou o patrão, quem é teu inimigo? Você precisa acreditar que é você. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Então, para que você comece a viver aquilo que Deus tem para você, a hora que você acordar, que você for lá escovar teus dentes, arrumar teu cabelo para você trabalhar, ou ir para a faculdade, ou ir fazer qualquer outra coisa, ou só ir no banheiro e voltar a dormir. Então, a hora que você olhar no espelho, você saiba que o teu maior inimigo, a pessoa que mais impede você de receber aquilo que Deus tem para a tua vida, está ali na frente do espelho, você mesmo. Claro que é cômodo para mim e para você, porque isso faz parte da nossa natureza. Em meio às dificuldades nossas, nós sempre achamos algum culpado. Ou meu pai, ou às vezes eu sou um derrotado assim porque meu pai me ensinou. Ah, eu sou uma derrotada assim porque meu namorado me abandonou. Sempre a tendência nossa é procurar o culpado. E no que tange as coisas espirituais, a nossa tendência é jogar nas costas do capiroto, do miseravão. Né? Ah, ele é o culpadão de tudo. Eu estou na derrota porque ele é o culpadão de tudo. É ele que me atormenta, é ele que... Claro que eu não vou aqui isentar a responsabilidade dele, que ele está de fato, a função dele é de fato nos atacar e está a nosso derredor como um leão rugindo para tentar tragar eu e você. Esse é o alvo dele. Fazer com que você morra. Né? A Bíblia diz lá em João 10:10, Jesus ali não está falando do diabo, mas pode se aplicar ao diabo. Está falando sobre as características do ladrão, né, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então essa é a função dele. Ele veio roubar, né, você, ele veio matar você e ele veio destruir você. Então veja bem o que o texto aqui nos diz. Gênesis 3, versículo 14. Quer ler, Ana, bem alto? Então deixa que eu leia então. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Vamos fazer aqui uma analogia bíblica, porque a Bíblia ela trabalha muito com isso, que é você pegar duas coisas que estão falando a mesma coisa e você entender de fato o que aquele texto diz. Convenhamos comigo e com você. Já viu alguma serpente ou algum animal que se arrasta comendo pó, lambendo pó? Alguém viu? Fale para mim, sério. Que eu fiquei até pensando, vai que tem mesmo. Alguém viu? Estou morto. Eu nunca vi. Eu acho que a serpente, ou a cobra, ou qualquer outro animal que se rasteja, ele não tem essa função. Ele não lambe pó, ele não come pó. Na verdade, o noiado cheira o pó, né? Minhoca. Ah, meu pai amado. Vamos esquecer da minhoca, então. Só que veja bem o que o texto diz, para que você entenda. Gênesis 3, 17 a 19. Pode? Eu leio esse texto, dá uma raiva de Adão e Eva que vocês nem imaginam. Sabe por quê? Porque por causa do pecado nós temos que trabalhar hoje. Porque não precisava trabalhar. A Bíblia diz que tudo era dado ao homem. A nossa função era governar sobre todas as coisas, estar na presença de Deus. Ah, deu fome, vou lá, pego uma maçã, fica meio estranho, né? Pego uma banana, pego qualquer outra fruta ali e se alimenta. Agora, por causa do pecado, a Bíblia diz aqui, ó, isso aqui, tanto os dois textos aqui, é o momento em que Deus chega até a mulher, até Adão e até a serpente. Os três estão lá junto, no Éden. A mulher já tinha experimentado do fruto, já tinha influenciado o marido, e o marido já tinha caído na derrota e estava lá os três na derrota lá. né, o bicho lá faceiro que tinha feito tudo aquilo. E aqui nós vemos o seguinte, que a Bíblia está falando o seguinte: Deus chega e dá uma ordenança tanto para a serpente, como para a mulher e como para o homem. Então, algo aqui que me chama a atenção é que Deus fala o seguinte para ele, veja bem, pois dela foste formado, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você pegou aqui o fio da meada? Na verdade, a serpente ali, Deus não está falando para a serpente, Deus está falando para Satanás. E ele fala o seguinte, ó, você a partir de hoje vai se alimentar do pó. Só que o pó aqui, na verdade, está falando da minha carne e da tua carne. Porque eu e você, nós somos formados do pó. Então, a analogia aqui está a questão seguinte. Não é que ele vai ficar todos os dias ali mordendo você na hora que estiver dormindo, ou aonde você estiver aí, né, pela estrada, fora. Na verdade, ele alimenta, ou melhor, você permite com que Satanás se alimente através da tua carne. Então, eu e você estamos entendendo essa noite, em nome de Jesus, para você receber aquilo que Deus tem esse ano para você, não passar mais um ano batido na tua vida, é que existem áreas na tua vida que você dá lado para a carne e automaticamente você está alimentando Satanás. Você está dando liberdade para Satanás chegar e afrontar você, mesmo aqui dentro da igreja. Mesmo você aqui louvando a Deus, como as músicas hoje, todas elas extremamente proféticas e de adoração. Eu não sei para você, mas eu vejo isso, essas letras, cada letra que nós cantamos aqui. Então, muitas vezes você perde aquilo que Deus tem para você justamente por isso, porque você não consegue discernir isso. Olha aqui, a essência da natureza carnal do homem é pó. Satanás se alimenta do pó, da natureza carnal do pecado do homem, das carnalidades das pessoas. Portanto, a fonte de nossos problemas não são Satanás, nem demônios, mas sim a carne. Esse é o nosso inimigo com quem devemos lutar a vida toda. Olha o que Paulo diz em Romanos 6, Romanos 8, do versículo 6 em diante. Porque o pendor, ou seja, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós não agradamos a Deus se nós vivermos na carne e alimentando Satanás. Então, se eu e você, nós estamos aqui, nós optamos em responder um chamado de Deus, um sim de Jesus, estar aqui buscando aquilo que Ele tem para mim e para você, eu e você, nós precisamos abandonar tudo aquilo que a carne vem e pede para mim e para você. Agora vamos seguindo aqui Paulo, que Paulo ele traz um entendimento aqui muito claro. Romanos 8, versículo 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificamos os feitos do corpo pelo Espírito Santo, identificando as áreas frágeis e batalhando em oração. Isaías 64, versículo 4, veja o que o versículo ainda diz. Paulo trazendo o Novo Testamento, após há 800 anos depois que Isaías escreve a revelação de Isaías, mas nós vemos que Isaías também tem o mesmo entendimento, porque o Espírito também habitava nele. Fala assim: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento nos arrebata. A não ser que Deus faça uma grande obra no nosso coração, Ele permanecerá inclinado e não vai permitir que você adore a Ele. Então, se Deus chegar para mim e para você, e Ele chegar até nós, e não permitir que você entenda algumas coisas, a ponto de você virar em rumo aquilo que Ele tem, meu querido, não tem como, não é possível. Eu fiquei até os 19 anos achando que o que eu estava fazendo até então, com droga e prostituição e rock and roll e tudo mais, estava achando que era certo. Tinha o meu trabalho, mas todo o trabalho meu era em torno de droga. Então, no fundo, eu achava que estava certo, que de fato, uma hora, Deus ia ter misericórdia, ou algum outro santo que até então acreditava, ia me ajudar, eu ia mudar e pronto. Mas, meu querido, se Deus não chega de uma forma sobrenatural, não manifesta a glória dEle a ponto de eu entender algumas coisas, como eu falei no início, jamais você estaria aqui hoje podendo falar isso para você, crendo que muito mais Deus fará ainda, tanto na minha vida como na tua vida. Agora veja bem, Mateus 5, 25, versículo 26 fala assim: entre em acordo sem demorar com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue a juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Veja a revelação que eu entendo aqui nesse texto, e mediante esse desafio de olhar para a minha carne e entender que eu preciso abandonar algumas coisas para glorificar Deus, ele fala o seguinte aqui: entre em acordo sem demora com o teu adversário. Ou seja, Jesus está dizendo, reconhece que quando o inimigo te ataca em alguma área, é porque essa área precisa ser trabalhada. Então, quanto mais uma situação é apontada por Satanás, tanto mais ela deve ser destruída. É essa a situação que deve ser batalhada. Os ataques das mentiras de Satanás nos sinalizam que a área da nossa vida está descoberta, vulnerável. Identificada em que área está sendo criada a fortaleza, devemos submetê-la imediatamente a Deus para podermos paralisá-la. Então, eu e você, quando nós passamos por uma luta, ou sabemos que algo acontece, luta é, esqueça da luta, luta é outra pregação, verdade? A luta vem de Deus. Eu digo, a questão de você se deparar com problemas, com situações que você sabe que é da tua carne. Meu querido, me perdoe, mas eu creio que por mais errado que você faça, se o Espírito Santo habita em você, que eu creio que ele habita em você, você sabe que você está errando. Você sabe que você está errando. Você sabe que o que você está fazendo está desagradando a Deus. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que eu e você, nós não podemos tardar em pegar essa área e sujeitar a Deus. Então, se na área que você mais está penando, vamos colocar aqui na condição de homens, cientificamente é comprovado que nós, homens, nós penamos por aquilo que vemos. Talvez só eu pene, né? Não vou colocar todos. Então, na verdade, nós penamos por aquilo que vemos. Então, nós cobiçamos muitas vezes o carro que o amigo conseguiu comprar e eu não consegui, né? Ou cobiçamos tantas outras coisas, assim como a mulher, né? Vai lá para a praia, bem faceirão, com a tua esposa, está lá no glória a Deus, aleluia, oh, que momento maravilhoso aqui, vamos dar um mergulho. Daqui a pouco passa aquela abençoada perto de você, você não consegue. Por que aquilo faz... oh, glória... Aí, de repente, você se pega olhando para a pessoa, né? Você pega olhando e admirando a criação que Deus até então fez. E aí, ali, se a tua mulher não vem te dar um cutucão, você, se você der lado para a tua carne, você vai longe, meu amigo. Estou mentindo, isso é só eu que sou assim. Fala a verdade para mim. É só eu que sou assim? Misericórdia. Oh, meu pai, tem misericórdia. Então, uma coisa que eu e você precisamos caminhar nisso. Nós precisamos entender que são coisas que, se você der liberdade, você só vai alimentar a tua carne. Porque quando Deus fala aqui na palavra dele que essas coisas, na verdade, só prejudicam você mesmo. Só amarra você mesmo. Aí passa ano, sai ano, entra ano, e assim vai, e você está da mesma forma. Aí muitas vezes você vê aquele rodízio, né, que nem aqui os mais velhos, né, que já estão aqui na Gólgota. Quantas pessoas estavam aqui que hoje não estão? Se estão em outra denominação, glória a Deus, está louvando a Deus, está buscando a Deus. Mas quantos talvez que nem estão aqui mais em nenhuma igreja e não querem saber mais de Deus? Agora eu vou te falar que essas coisas só aconteceram por causa desta falta de entendimento, de compreender que de fato a minha luta é que é com a minha carne. Que os problemas é aquilo que eu enfrento a cada dia. Né? E eu tenho que chegar diante de Deus, sujeitar isso diante de Deus. Falar, Deus, está aqui. Se o Senhor não tocar nessa área, isso aqui vai me derrubar mesmo. Vai fazer com que eu caia fora do propósito do Senhor. Veja lá, continuando. É hora de submetermos cada área da nossa vida a Deus. É hora de identificarmos qualquer área, fraqueza. É hora de vermos que a velha natureza se corrompe. Efésios 4, versículo 2, Paulo fala assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, eu e você precisamos compreender nesse texto que a velha natureza tua, ela só se corrompe. E a tendência dela é corromper cada vez mais. Não podemos aceitar esta situação em nossas vidas. Paulo ainda, escrevendo a carta a Colossos, fala assim, Colossenses 3, versículos 5 e 8, diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguajar obscena no vosso falar. Então, Paulo aqui ele traz uma forma bem prática às obras da carne. Se você pegar aqui Colossenses, pegar ali, Éfeso não fala tanto, mas se você pegar ali Colossenses, Gálatas, você sabe muito bem as obras da carne. E aí, o que Paulo, através do Espírito Santo, que eu creio que está em você, tem por função aqui nesse texto? Começar a mostrar para você essas coisas. Quantos aqui, por exemplo, bem simples, não estou falando nada aqui que muitos aqui já não saibam, mas quantas vezes de você que está ali fazendo alguma coisa ou algo não dá certo, já vem palavrão na tua boca e você já está ali falando e você não está nem aí. Você não tem um temor. Ah, Brunello, mas isso não tem nada a ver. Isso também está louco. Vai dizer que você nunca deu um chute, né, com a unha encravada numa pedra e vai dizer que disse glória a Deus, aleluia. Só porque eu creio o seguinte, eu creio que pode até acontecer isso em você. Só que essas coisas que acontecem, se está muito em evidência na tua vida, a ponto de pessoas chegarem e falar para você que você precisa mudar, você de fato precisa pegar essa área diante de Deus, pegar essa área na tua vida e colocar diante de Deus, lá, Deus, toque, está aqui, ó, toque, purifique essa área na minha vida para que eu possa, a cada dia, ir em rumo ao Senhor. Cada dia em rumo ao Senhor. Então, Paulo, ele fala aqui em Colossenses, todas as coisas que até então você está andando ao contrário, mas está andando com você. Maledicência, palavra torpe, tudo que até então faz parte da carne está andando com você. Mas quando você tem por opção de mudar e andar no Espírito, automaticamente você vai se deparar com tudo isso que Paulo traz aqui. Agora, por que Paulo fala isso? Ele fala porque ele sabe que isso é no cotidiano nosso, isso faz parte das nossas vidas. E é isso que desagrada a Deus, é isso que impede você de receber aquilo que ele tem. Então são essas coisas que eu e você precisamos colocar diante de Deus. Não é Deus quem vai fazer morrer a natureza terrena. Devemos identificar quais são as áreas fracas e depois fazê-la morrer, submetendo-as pelo conhecimento do Espírito. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Vê quantos são os detalhes que sinalizam as áreas fracas nossas. Então, por exemplo, eu não sei você, eu... É dia após dia isso, pelo contexto do trabalho meu. Se eu não me cuido, eu me pego toda hora mentindo. Agora, para Deus se fazer uma mentirinha, uma mentirona, você sabe muito bem, um pecadinho, um pecadão, para Deus não tem diferença. Isso faz parte da natureza nossa. Então, o que se torna pecado? O simples fato de você mentir para alguém? Não, isso não é o pecado em si. O pecado é você viver a cada dia, dando lado para a tua carne. Você vivendo dia após dia mentindo. Você, simples fato de você chegar e mentir, não sei quantos aqui já vivenciaram isso. Eu já tive momentos que eu menti em certa conversa minha, a ponto de eu estar em tal lugar e aquilo me incomodar, mas aquilo me incomodar. Eu disse, meu pai amado, que derrota. E Deus falar para mim assim, ó, quer abandonar isso? Vá lá e fale com a pessoa de novo. De você chegar, ô, meu querido, lembra aquela conversa nossa? Não, não foi tanto assim, foi um pouquinho menos. Aí no abençoado ainda fala, eu senti mesmo que era mentira. Então você consegue discernir, né? Quantos aqui conseguem? Não consegue quando alguém aqui mente? Você sabe que está mentindo ou você não sabe que está mentindo? Porque se você não souber que está mentindo, eu me perdoe, eu oro por você depois no final. Que alguma coisa está em você te cegando a tal ponto que você não está enxergando o que Deus tem para você. Então a gente sabe, ou como eu coloquei aí, você sabe, você homem. A hora que te dá aquela freadão no trânsito, você chega a virar o pescoção, assim, ô, glória, você está amarrado no nome de Jesus. Né? Você sabe a hora que você está vacilando. Você sabe a hora que você está dando lado para a tua carne, a hora que você está alimentando o Satanás. Eu não sei você, eu sei a hora que eu estou na derrota. E é por essa mensagem aqui, por isso que eu estou compartilhando com você, porque Deus falou comigo e tem falado comigo isso. Porque se eu quero andar além, se eu quero fazer algo além, eu preciso mortificar a minha carne cada dia. Preciso permitir que isso saia da minha vida. Colossenses 3 ainda, Paulo fala assim, versículo 9 e 10. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então o velho homem, ele não combina, e ele vive em constante briga com o novo homem. Então, a partir do momento que você tem por opção em Cristo Jesus de virar para lá e começar a andar em rumo àquilo que Deus tem para você, todos aqueles desejos, todo aquele impulso que até então faz parte da caminhada que você trajetou até os teus 20 anos, 22, 35, 40, 50, aquilo ali está ali ainda. Então, esse velho homem, ele está em constante briga com você. É como se você visse você mesmo perante o espelho e falasse, daí, não, vire para lá, teu negócio é ir para lá, rapaz, para lá é mais fácil. Para de ser bobo, não dê altura para esses crentes aí, que você vai para lá, você só vai ficar penando. E aí você tem que olhar para aquilo ali e falar, não, está por fora. E começar em rumo aquilo que Deus tem para você. Começar você a cada dia chegar mais e mais perto de Deus. Olha só para os jovens. Quantos aqui são jovens, assim como eu? 1 Pedro 5. Versículos 5 e 6 fala assim, roga igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo a humildade concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sê submisso àqueles que governam a tua alma, né, o caso aqui, os líderes. O pastor, o Pipe, não aceite espírito de rebeldia. Ninguém é rebelde sozinho. Ninguém mente sozinho. Deus resiste ao soberbo, mas a humildade, ele dá graça. Vale a pena entender que a humildade é a força para construirmos um muro espiritual que impede a contenda e a derrota e o retroceder. Então, o maior alvo do bicho, né, do miseravão, não é simplesmente fazer você pecar. Olhar para você, gerar uma situação, uma circunstância para fazer você... mentiu hoje. O Brunello mentiu hoje. O Brunello olhou hoje para umas 15 mulheres na estrada. O Brunello fez isso, fez aquilo. Não, o alvo do diabo não é esse. O maior alvo dele é fazer com que você retroceda. O maior alvo dele é fazer com que você pegar você, acusar você, chegar, ele chega perante você e começa a falar, aí, ouviu? Como é que você está querendo melhor para cá? Como é que você está querendo ir para lá? Como é que você está querendo andar e entender o que Deus tem para você se você está assim? Ó? Você está se deparando com o teu desejo, da tua carne não está vencendo? Dia após dia você está enfrentando e não vence? Aí o que acontece? É como se ele pegasse você, pare de ser bobo, vire para cá e vamos para cá. Vamos andar para cá. Para cá é muito mais fácil. Para cá você não tem muito que dar satisfação para ninguém, você não tem que submeter a ninguém. Você não tem que dar muita trela para líder, para nada. Vire para lá e abandone tudo. E uma coisa que eu tenho por princípio é esse princípio de honrar a liderança. Então, veja que o Pipe, ele é o nosso líder espiritual. Você crê nisso? Quantos têm recebido de domingo a domingo aqui o que ele tem para nós aqui? Eu creio que, de fato, Deus levantou ele aqui. E hoje ele está, né, está lá em Londrina, vai dar uma aula lá na Jocum, e daí parece que vai para São Paulo pregar no Steiger, dar aula no Steiger, e isso alegra o meu coração, e eu entendo que Deus, ele tem algo maravilhoso para fazer na vida do Pipe. E uma das formas de honrar, uma das formas de glorificar a Deus, né, através da liderança, é você orar por ele. Né, você tem orado por ele, você tem orado pela Kátia, você tem orado pelo Gabriel, pedindo para Deus... está revestindo eles, fortalecendo eles. Eu creio que Deus tem, além dele estar dando aula lá, né, eu não sei, provavelmente vai começar amanhã, mas eu creio, além dele dar aula lá, Deus vai ensinar muito para ele lá. Eu não sei você, mas eu vejo a saída dele para a Alemanha e a volta dele. Você consegue ver um divisor de água na ida dele e hoje? O que ele era antes da Alemanha, o que ele é hoje? Eu consigo ver isso, e eu glorifico a Deus por isso. Né, então, eu gostaria que você recebesse isso no teu coração. Queria que vocês colocassem em pé, por gentileza. Mas eu vejo a saída dele para a Alemanha e a volta dele. Você consegue ver um divisor de água na ida dele e hoje? E eu quero terminar falando o que diz lá em Hebreus 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu querido, como eu li lá no início, é boa, agradável e perfeita. Honra a Deus e Ele te honrará. E Ele acumula você bênção e honra na tua vida. Então faça isso, eu creio que é um desafio para mim e para você diário, lutar contra a nossa vontade, contra a nossa carne. Mas Ele já venceu a nossa carne. Ele já levou lá em Isaías 53, fala isso que Ele levou. Ele crucificou a nossa carne do pecado. A natureza do pecado já não habita mais em mim e nem em você. Eu queria que você colocasse agora a mão no seu coração. E você começasse a orar. Ore você. Você sabe os teus problemas. Você sabe o que você tem enfrentado diariamente. Você sabe as tuas lutas. Comece a orar nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por esta noite. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. Deus, eu quero colocar cada um dos meus irmãos aqui nas tuas mãos. O Senhor sabe, Deus, qual é a luta de cada um. O Senhor sabe, Deus, o que cada um aqui tem enfrentado, tem passado dia após dia. Mas a minha oração, Deus, é que o Senhor permita que cada um aqui vença a sua natureza humana, a sua natureza do pecado, no qual Jesus, o Senhor já levou e já cravou lá na cruz do Calvário, no qual isso não habita mais em mim, isso não tem mais controle e domínio sobre mim e sobre cada um aqui. Espírito Santo, Tu és aquele que nos conduz e nos mostra o caminho. Tu és aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Essa é a Tua função. E eu glorifico ao Pai por isso. E eu creio que o Senhor está aqui, porque o Senhor já desceu no dia de Pentecostes, o Senhor está no nosso meio. O Senhor está aqui aperfeiçoando o teu corpo, aperfeiçoando a sua noiva, para que o momento do noivo vir buscar, possamos estar adornados, possamos estar preparados, puros diante de Ti. Então, Deus, minha oração é que o Senhor dê força a cada um aqui. Que o Senhor leve diante de Deus durante a semana, o Senhor comece a trazer áreas, Deus, que tem desagradado ao Senhor, áreas que tem amarrado os meus irmãos, áreas que tem nos prendido a Deus, e impedido de buscar e entender aquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu clamo nesta noite, Deus, vem e nos mostra. Vem e nos mostra, para que possamos abandonar e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Muito obrigado por esta noite, Deus. Deus, sê conosco ainda no momento da ceia e tudo aquilo que ainda vamos fazer ainda hoje, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chama a Rose. Deus abençoe você, meu querido. Meu desejo é que você receba.